Você está ouvindo o Mexidão Cast, oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. I've been waiting for you, Star Fox. You know that I control the galaxy. It's foolish to come against me. Now you will feel true pain. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 70! E se não der, 70 de novo! Bicho! Caramba, velho! Ele começou a piada ruim, cara, tá de parabéns. Não, daí você já vê o nível que vai ser esse podcast, né? Nós vamos falar sobre a geração 32/64 bits de videogames. Uma geração que marcou também, né, um pouco a indústria dos videogames, principalmente no Brasil. Eu sou o Thiago Mendes e estou na presença do meu amigo externo. Eu tô aqui e, cara, eu não vi passar essa geração. Olha aí, e também, e por falar em não ver passar, meu amigo externo, estamos também na presença do meu amigo Bruno Malovani, o senhor da voz sexy. Sexy como Sega Saturn ou o Atari Jaguar. Delícia de voz, cara. Yeah! Yeah, baby! Yeah. Se minha voz é uma delícia, imagine seu sotaque espetacular, Nick. Eita, vamos sair, Thiago, vamos sair. Como o próprio Malovani já adiantou, né? Hoje nós estamos na presença de um convidado. Tiramos os faqueiros, as panelas e os pratos para fora. Estamos também na presença do nosso amigo espetacular, Nick. É isso aí. Estamos aqui para dar uma mexidinha no Mexidão Rock. Olha. Posso já vai no começo ou no fim? Pode deixar. Deixa onde você quiser, cara. Aqui é tudo bagunça. Tá valendo. Então, eu sou do Dark Chief e é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu sou convidado nesse podcast. É um prazer. Olha aí, que bacana. É isso aí. Meu amigo Nick, sinta-se à vontade e experimente a linguiça. Não, obrigado. Eu não gosto disso. Não sou disso. Vamos ter que começar a substituir esse prato, velho. Ninguém nunca aceita essa porra. Vamos servir o peru, então. Servir o peru. Você curte o peru? É. Não, também não. Porra, ninguém come carne vermelha mais nesse lugar. Todo mundo vegetariano. Mas eu curto tangerina. Peraí, que o Patrick trocou a foto dele aqui, velho. Não dá, não. Essa foto do viado, velho. Pô, só porque eu estou prostrado? Cara, eu fiz um defunto da praça, maluco. E por falar em defunto, meus amigos, meu amigo Sir Patrick Murta. E aí, meninas? Boa noite pra todos vocês. Boa noite, Patrick. Patrick, eu já vou te picar desse podcast, porque você falou que eu não participei do último porque eu corri, mas é porque eu não participei porque eu tinha prova, viado. Ah, tá. Alguém tem que estudar aqui nesse podcast, né? Alguém. Eu não sou o Patrick, que é igual um botequeiro na praça, né, velho? Ai, aí fica aí jogado no chão igual um mendigo, né? Ô, Patrick, esse é o espetacular Nick, ele é do Dark Field. Ele é espetacular, hein, rapaz? Que é isso? Chegou... Sem dúvida, não tem dúvida disso. Eu sou um espetáculo. Oh, seja bem-vindo, experimente a linguiça. Olha aí. Ah, garoto. É pra mim de novo? É, ué. Você é convidado? Eu não curto esse prato, eu não sou disso. Ele é dos vegetais, Patrick. Ah, tá bom, desculpa. Seja bem-vindo, experimente a linguiça, então. Mas, meus amigos, a quinta geração de videogames compreende os consoles lançados entre 93 e 2012, dentre os quais se destacam o 3DO, o Atari Jaguar, o Sega Saturn, o PlayStation e também consoles 64-bits, começou nessa mesma época, o Nintendo 64. Vamos começar por aqui. Jaguar é um ótimo nome, cara. Pra Jaguar. Pra qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, Jaguar é o melhor nome que você pode dar pra ela, velho. Não, é nome de carro. É nome de carro. É colocar o nome de carro na porcaria do videogame. É o melhor Jaguar. Cara. Jaguar. Eu só um Jeep. Jeep Jaguar, tá porra. Minha opinião, isso aí tá mais pra Fusca. É, mas isso aí é das antigas. O Thiago já teve o Ford Telejogo. Já tive. É, ó, isso é das antigas, só seguiu a tendência. Agora, rapaz, eu já vi muita coisa estranha nessa vida, mas eu nunca vi um Jaguar em toda a minha vida. Eu nunca vi nem. Já vi em foto, né? Mas pessoalmente eu nunca vi, cara. Mas em Jaguar, você tá falando lá de um videogame. Falando do videogame, esse podcast a gente tá falando de qual assunto? Vamos falar sobre animais silvestres aqui. Vamos, eu olhei a pauta errada. Você falou que nunca em sua vida viu um Jaguar, aí eu pensei. Um Atari. Ah, desculpa, eu não precisei que era um Atari Jaguar. Até porque que em Belo Horizonte a gente vê Jaguar à vontade, né? Sai na rua. Thiago, que não diga animais silvestres, né? Até capivara o Thiago atropela esses. Ó, não. Meu Deus do céu. Aí, porque isso dá multa, sabia? Cadê? Vamos, cadê? Vamos lá. Mas o Thiago atropelou a capivara mesmo, olha aí. Okay. Eu adoro todos os animais, menos a capivara, que era muito grande. Cara, mas sério. Sério, é assim, todo mundo sabe que eu corri a minha vida inteira de todos os consoles e produtos com nomes esdrúxulos, mas putz grila, Jaguar é um ótimo nome. É, e ele nem foi tão, assim, tão importante pra nós, né? Principalmente aqui no Brasil, eu gosto. Nunca nem vi, assim como o Patrick, nunca nem vi um Jaguar na minha frente. O 3DO, eu até estava comentando com o Sérgio mais cedo, que quando eu vi o 3DO pela primeira vez, eu achei que ele era a coisa mais fabulosa do planeta, com aquele eu vi pro Ultraman, que é um jogo do Ultraman. O 3DO foi o primeiro console 32-bits que eu joguei, rapaz. O meu também. Foi o primeiro, jogava aquele Jax lá de trás pra frente, frente pra trás, era bom demais. É, tinha aquele de moto. Peraí, era o nome? Jax? Eita, é. Jax era aquele bichinho amarelo. Aquela lagartixa. Lagartixa verde. Jogava no 3DO, eu achava fantástico, cara. Matava aula direto. Reprovou por causa do videogame? Na quinta série, sim. Não tenho, tenho certeza que foi por causa do videogame. Hein? Quando... Oh, o Jax era exclusivo de 3DO? Não era exclusivo, não. Mas eu conheci o 3DO com o Jax e ele foi o primeiro jogo que eu joguei da 32-bits. Agora, o 3DO, ele apresentou um jogo que já era muito bom no Mega Drive, que era o Road Rash. Né? E assim, trouxe uma aparência um pouco melhor, né? Não muito melhor, um pouquinho melhor, mas tinha uns videozinhos bem legais, cara, na abertura e tal, era bem, bem bacana mesmo. Cara, quando eu peguei o Road Rash pra jogar, eu acho que o Road Rash foi o primeiro jogo que eu joguei entre DO. É, ele foi o primeiro e o Ultraman Tiga foi o segundo. E o Ultraman Tiga também era legal. E eu achava fantástico aqueles gráficos do Road Rash no 3DO. Aqui, nossa, é trem real demais. Olha essa rua, olha essa moto. Era coisa pra mim. Nossa, mas eu tô vendo. Eu tô vendo imagem aqui, era muito tosco, velho. Nossa. Pra você ver. Engraçado, cara, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o gráfico de um Sega Saturn também, eu fiquei abismado. Eu falei, caralho, O Sega Saturn é um videogame que eu tava comentando com o Malovani também. Que era o videogame que tinha tudo pra dar certo e não deu, né? Não, ele tinha tudo, pelo contrário. Ele tinha tudo pra dar errado. A Sega arrumou um que primeiro queria um console 2D. Aí depois viu que ia lançar. O Sony ia lançar o 3D, veio o 3D. Oh, não. Vou mudar o projeto, mas vou manter o que eu tenho. Ou seja, fez uma gambiarra foda. É claro que ia dar errado, velho. Só o nome que é legal, a campanha de marketing foi foda, mas a concepção, a construção do hardware, desde o início tinha tudo pra dar errado, velho. Não. Como assim? Vou mudar... Ah, não, o console foi feito pra 2D, mas eu vou colocar mais uns dois processadores aqui, exclusivo pra 3D, pra virar uma zona. Tinha tudo pra dar errado. Oxe, que lado. Olha só, você sabe que nada que a SEGA faça é organizado. Né? Não, não fala assim, não fala assim. Já começou. Vou ter que sair desse podcast já. Não, não, não é assim. Mas olha só, Patrick. Sabe por que, que eu não gosto? Sabe por que, que eu tenho essa pinimba com a SEGA? Talvez seja porque eu tive um SEGA Saturn. Ah, então. O primeiro videogame que eu tive, e ele era impossível de você ter jogos pra ele. Impossível no Brasil, não existia nenhum jogo. Eu acho que eu tive o único Sega Saturn do Brasil, sabe? Não, não. Não, não, mas a pergunta é a seguinte, era... por que você inventou de comprar um Sega Saturn? É, por quê? Não, eu comprei, cara. Olha só, as coisas aqui de casa, eu vou te ensinar uma coisa, tá? Do nada aparecem coisas aqui em casa. Olha aí. E você não pode perguntar da onde veio, nem pra onde vão, entendeu? Sabe qual foi o fim desse Sega Saturn? Ah. Ele foi trocado por um motor de barco. Olha aí. Caramba, bicho. Olha aí. Agora, pergunta se algum dia eu vi o motor do bar. Tá igual um amigo meu que outro dia chegou com um carro com um para-choque diferente lá na empresa. Aí fala, ah, você trocou o para-choque? Não, cara, eu achei esse para-choque no quintal da minha casa. Como assim, velho? O cara tá desmanchando o carro lá e ninguém sabe. Ele era caro pra própria produtora. A placa dele, ela era bem carinha pra época e não era rentável nem pra ela própria. Isso contribuiu pra que o projeto não fosse pra frente. Olha, eu acho que o mais caro do Saturn era a quantidade de plástico que ele tinha, porque eu tô vendo uma foto aqui, velho. Ele é do tamanho de... Tá malandro. Ah, mas a campanha de marketing do Saturn foi muito bem feita na época. Principalmente aqui no Brasil, com muito comercial na TV. Eu lembro de muitas peças publicitárias, né, que foram feitas, muita coisa depois da internet. Você viu, eles fizeram um trabalho de marketing bem feito, só entregaram um produto bosta. Sega Saturn eu joguei muito pouco. O que eu mais joguei no Sega Saturn foi Mega Man 8, que eu achava assim fantástico. Era, a minha sensação era de estar jogando um desenho animado. E eu queria ter um Sega Saturn. Eu tive um PlayStation só porque depois eu virei modinha, mas eu queria era o Saturn mesmo. É, mas uma coisa que marca bastante, marca assim, né, entre aspas, a geração C2 bits, ela começou bem ali no finalzinho da épica luta entre a Nintendo e a Sega. Nós comentamos em um podcast já sobre geração 16-bit. Uma coisa interessante sobre essa geração é que aquela guerra que tinha entre a Sega e a Nintendo, ela parece que ela deu uma abafada e ela sumiu. A Sega tava igual o Patrick no banco da praça, malandro. Tava caída. Mas é que eu digo, aí apareceu a Sony com o PlayStation. Mas o 64 foi lançado só um ano depois. Um ano. É. Foi depois, mas o lance é que o Saturn, a Sega, eu sinto que ela cometeu o mesmo erro do Dreamcast. Correu para lançar o console primeiro do que todo mundo, porque essa estratégia deu certo pro Mega Drive. Daí lançou o Sega Saturn primeiro que todo mundo, com hardware todo zoado. Veio, tomou pau até do 3DO para processamento de gráficos 3D. Veio o PlayStation com todo o know-how da Nintendo. Que a Nintendo, a gente já discutiu isso no podcast passado sobre 16-bits, que a Nintendo trabalhou no projeto do PlayStation, desistiu, a Sony foi lá e continuou. Então a Sega já tomou um pau por causa disso. Quando já veio o 64, a Sega já estava meio que jogada para escanteio, porque ela não conseguia cumprir o mínimo que ela se propôs pro 2D, pra 3D. Pro 2D era ótimo, mas pra 3D ela já apanhava. E quando a Nintendo veio, ao invés de no 32-bits, já dobrou a capacidade de processamento dos 64-bits ali, já foi a pá de cal pra Sega. Eu acho que a Sega morreu no Saturn pelo desespero de lançar primeiro, tentando repetir a mesma fórmula do Mega Drive, que não deu certo. É, mas tem um detalhe aí. O Saturn, ele foi lançado apenas uma semana antes do PlayStation 2, do PlayStation no Japão. Sim. Que o Saturn foi lançado dia 22 de novembro de 94 e o PlayStation foi no dia 3 de dezembro também de 94, isso no Japão. É, mas foi justamente a tentativa de acompanhar, porque ela mudou o hardware, teve a ideia de mudar o hardware e fez só gambiarra. Se ela tivesse realmente, vou fazer um lançamento sério, sem precisar correr, ela não tinha lançado uma semana antes, ela tinha lançado depois de finalizar o projeto todo. Verdade. Ela no desespero de tentar lançar uma quanto antes. É uma revolução, de fato. Estava mudando muita coisa na época e ninguém queria ficar para trás. E aconteceu o mesmo que aconteceu com a Sega, com a Nintendo ou com outras, se ela não tivesse feito alguma coisa para competir com o PlayStation. Foi uma bosta? Foi. Mas foi um concorrente. Ela conseguiu entrar na época, no momento em que a PlayStation também entrou. E isso impediu que ela ficasse esquecida. Para mim, o Patrick falou, e pra mim a SEGA morreu no dia que alguém decidiu chamar de SEGA. What? O cara chegou, vamos fazer a empresa, qual vai ser o nome? SEGA. É uma merda, Patrick, desistiu. Que trocadalho do carilho, hein? Eu nunca me incomodei com esse nome, cara. Isso é coisa que tá muito apertada. Oh, mas aqui, se você quer falar mal da SEGA, olha o nome desse podcast, cara. Mexidão Rocks. Que moral que a gente tem pra gente reclamar, criticar o nome de alguma coisa. Mas enfim, qual que interessa? O que eu queria dizer, na verdade, é que a luta entre a Nintendo e a Sega, ela parecia ser muito mais acirrada do que o que veio a ser depois com a Nintendo e a Sony. Até porque parecia já no Nintendo 64 que a Nintendo estava galgando outros caminhos já a partir dali. Vocês concordam com isso? Vocês acham que galgando outros caminhos, não. Porque a Nintendo, ela brigou até o 64 GameCube, ela continuou brigando. O meu diferencial é produzir gráficos melhores, gráficos de ponta. Foi assim com o Nintendinho, depois que o Mega Drive, o Master System veio e superou. Foi assim com o Super Nintendo, foi assim com o 64, foi assim com o GameCube. Então eu não concordo, não. Acho que ela continuou brigando por produzir gráficos de ponta, produzir tecnologia de ponta na área de videogames. Aquela guerra que tinha entre a Nintendo e a Sega, a coisa acirrada ali, pau a pau mesmo, ela continuou depois entre a Sony e a Nintendo? Ou o que aconteceu foi o seguinte: a Sega, ela não chegou nem a disputar com a Nintendo a geração 32-bits. O PlayStation chegou com um peso tão forte, a marca PlayStation, apesar de ser uma novata, que ela já chegou nos Estados Unidos. O Saturn chegou a liderar durante um tempo, mas depois ele foi massacrado. E da mesma forma, o Nintendo 64 foi massacrado pela PlayStation. Por mais que a Nintendo fosse inovadora, tivesse a base de fãs, tivesse as franquias consagradas, o fato é que, com a Revolução 3D, surgiram tantos jogos inovadores, Tomb Raider, Resident Evil, Mega Drive, Sinful Filter, vieram tantos jogos inovadores que não teve pra ninguém, nem pra Nintendo. Tanto que a Nintendo teve que correr atrás, suar a camisa pra ter um nome como Resident Evil na sua plataforma. A 32-bits teve a primeira geração onde uma liderou com folga. Inclusive, a Nintendo, até pra poder concorrer com o esquema do CD, porque só ela mantinha ainda o cartucho, né, por questão de velocidade de acesso, né, eles chegaram a lançar o Nintendo 64DD, que era o disk drive, né, mas foi lançado só no Japão. Né, agora, me pergunte quantos jogos tem pra esse negócio. Eu sei, cara. Deve ter uns 5 no máximo. Olha lá ainda. mas o Nintendo 64, cara, A gente gosta de falar que o Nintendo 64 foi assim, deu com a cara na parede por causa do PlayStation e tal. Mas, cara, a decisão da Nintendo não foi ruim, sacou? Ela ter escolhido o cartucho não era porque eles não queriam usar o CD e ponto. É porque o cara falou, velho, tem muito load, sacou? Uhum. Essa parada não é muito fácil de ser usada, não é acessível. Só que aí, com o passar do tempo, tu via que, como o escopo dos jogos era muito maior e tal, e questão de gráfico e tal, tudo era muito melhor com CD, ela não tinha como continuar com cartucho. As pessoas ignoravam o fato de ter load nas paradas, de demorar, sacou, por causa do CD. Por ter algo. Mas se for essa filosofia, a Nintendo mantém até hoje. O GameCube, ela não lançou DVD normal, lançou mini DVD, claro, por causa de pirataria, mas porque o load era muito mais rápido do que o próprio DVD. Ela só adotou o DVD no Wii quando a velocidade já não tinha load. Se você for pegar um jogo de GameCube, cara, você não sente loading, cara. Você não sente, o externo não me deixa mentir. Não, não tem, hein? Curiosidade, o mini disco usado pelo Nintendo GameCube, ele se popularizou no Japão na indústria pornográfica. Olha aí. Ah, e como nós falamos no 69, né, a indústria pornográfica inovando em tudo, né, Vi? Olha aí. Não, mas de fato o Japão tem a maior indústria. Essa questão dos loadings, isso era bem, bem forte na Nintendo. Eles realmente repudiavam isso de qualquer maneira. E no Wii mesmo, eu acho que dá pra dizer que 85% dos jogos do Wii não tem loading, cara. São todos, assim, contínuos. Porque ela esperou ter uma tecnologia de leitura rápida. Agora, outro dia eu fui inventar de jogar Street Fighter 03, que pra mim é o melhor jogo de luta de todos os tempos, chupa aí quem acha o contrário, no PS1. Cara, o loading era absurdo. Era muito grande. Eu ficava imaginando como eu tinha paciência de esperar isso, cara. É coisa de 2 minutos pra começar uma luta. O PlayStation, na época, o PlayStation ainda era aquele quadradão, sabe qual é? O brancão. O brancão, primeiro. E aí, o que rola? Eu tinha o... Como é que é o nome do jogo? O melhor jogo de todos os tempos, Yu-Gi-Oh! No! Que todo mundo acha que é uma merda foda, o pior jogo de Yu-Gi-Oh! Já feito, e eu me amarro pra caramba naquele jogo, velho. E, cara, demorava muito. Era load pra tudo, cara. Tudo. Toda a tela de troca de coisa tinha um loadzinho safado, velho. Era muito demorado, velho. PlayStation era complicado. Aí tem uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Começar pelo Nick. Qual que é a experiência sua com essa geração? Qual foi o console que você teve, que você gostou mais? Cara, eu tive um Nintendo 64. Me julguem. Mas eu gostava e achava Super Mario 64 muito divertido. Mas eu era uma criança na época. Mas que marcou mesmo, com certeza, foi o PlayStation, primeiro PlayStation, e eu me lembro que eu jogava muito Tekken 3, e se reunia todos os meus primos e alguns amigos dele, a gente fazia campeonatos de Tekken 3. E eu me lembro que era a maior punhetação em cima do capoeirista, mas eu matava todo mundo com Forest Law. Que legal, cara. Malovani, você já teve o PlayStation quadradão, ele... Qual que é a sua experiência com ele, assim, tirando Yu-Gi-Oh!, porque Yu-Gi-Oh! Não é jogo, cara. Olha aí. Melhor que Sonic, aí. Digo mesmo. O PlayStation, ele me trouxe coisas muito boas, cara. Começar pelo Yu-Gi-Oh!, que eu já falei, que era um ótimo jogo. Que, inclusive, um dia desse eu baixei pra jogar de novo. Deu um trabalho da porra configurar o emulador, mas tá lá jogando. Como é que é o nome? O Tekken mesmo, que o espetacular Nick falou aí. É o Tekken, cara. Era aquele... todo mundo pra jogar, sabe, na sua casa. Então era diversão por horas e horas, velho. E deixa eu ver o que mais que eu tinha. E o mais memorável de todos, Final Fantasy VII, né, velho? Que porra... Cara, eu nunca joguei, velho. Eu comecei a jogar e não tive paciência. Estimado, super estimado. Olha só, aí. Você é convidado, eu acho que você é convidado. Eu posso muito bem quicar todos vocês dessa conversa. Ah, tu não manja nada, não. Mas que respeita a liberdade de expressão. Olha aí. Né? Sim, olha. Aqui é China Style, não tem liberdade de expressão. Tá certo. Chega essa porra. E como eu falei, eu tive o Sega Saturn, né, velho? Apesar de não ter jogado nenhuma vez, acho que eu joguei duas vezes na minha vida o Sega Saturn que eu tive. Que um foi o Jax, o jogo bizarro daquela cobra lagarto verde. O Jax e um outro de alienígena que dava tiro, só isso que eu lembro. Ah, o Saturn tinha muitos shooters mesmo. É. Eu só joguei emulador, e mesmo assim emulador de Saturn é complicado, você sabe, né? Até hoje... É mal o videogame existia, né, velho? Vai existir emulador de Saturn. Não, o problema é que o emulador é muito instável, cara, porque o processador do Saturn era realmente zoado. Agora, do PlayStation, cara, o jogo que eu mais tenho lembranças, que eu mais... aquele sentimento de saudosismo mesmo, de lembrar da época, foi Tomb Raider, cara. Esse foi um jogo que me marcou demais. Cara, quebrou a minha cabeça esse jogo. Nossa, demais. E olha, analisem se eu era copeiro, porque eu só jogava ele no fliperama, não tinha memory card. Então, ou seja, toda vez que eu queria jogar ele sério, eu tinha que comprar pelo menos umas 5 horas e jogar assim, ininterrupto, porque não tinha como salvar, cara. Sua quinta série foi toda nisso, né, Pedro? Foi, tomei bom, mas não foi à toa. Foi, realmente, Tomb Raider era muito bom. Problema, agora não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que os jogos do PlayStation 3D envelheceram muito mal. O PlayStation, sim, realmente. Envelheceram muito parece mal. Parece papelão, alguns parecem papelão, os gráficos. E até a jogabilidade mesmo. Outro dia eu fui tentar jogar o Dino Crisis 2, que eu lembrava ser muito ágil, ser muito rápido, muito... tudo. E não era, cara. Eu fui jogar recentemente, cara... é travadão ainda, Dino Crisis 2, muito, e muitos jogos assim. Deu uma loucura lá, eu tentei, fui jogar vários jogos. Os únicos que eu consegui jogar até o final foram os jogos 2D. Castlevania, o Symphony of the Night, Mega Man. Sim, agora o restante, cara, eu senti que envelheceu muito mal. Externo, como foi a sua experiência com essa geração? Então, eu até falei no começo, né, que eu não vi a geração passar, mas não é porque eu não joguei. É porque realmente eu acho que tudo foi muito rápido. Eu acho que tudo foi muito mal feito, sem exceção. Que logo surgiram novas tecnologias que viabilizaram fazer novos consoles. Mas nessa geração eu cheguei a jogar o 3DO, né, não me interessava muito, ele me lembrava muito os jogos do PC. Na época eu também jogava no PC ainda. Eu cheguei a jogar o Amiga, só que eu nem me lembro bem, eu joguei um shooter nele, né? Externo, esse console eu acho que não existiu, velho. Ele é uma alucinação coletiva, sabe? Ele não foi lançado no Brasil, mas na locadora que eu alugava os jogos, tinha um rapaz que viajava constantemente para os Estados Unidos. E a locadora dele era conhecida por ter os primeiros lançamentos sempre. Então, pra ele era importante ter esse tipo de console lá, entendeu? Foi lá que eu joguei o Neo Geo, inclusive. Cheguei a jogar o Jaguar. Amiga é um pior, é um nome tão ruim quanto Jaguar, velho. Amiga, acho que é amiga. Pior. Amiga é pior. Amiga. É pior. Então, na verdade, eu acabei até jogando todos os consoles, né? O que eu joguei menos realmente foi o Amiga, o Jaguar, que eu cheguei a jogar uma vez cada um, não me interessou. Eu joguei muito Neo Geo nessa época também e tal. Mas assim, de ter mesmo, eu tive o Nintendo 64. Até porque eu já tava vindo do Super Nintendo e queria manter as franquias, né, que eu jogava antes. E na minha humilde opinião, não existe jogo melhor do que Mario Kart 64. Existe. Aí, existe o Mario 64. Não, em questão de diversão multiplayer, eu ainda acho que ainda hoje é difícil ter um jogo que bate Mario Kart 64, cara. Tá bom. Mas o melhor muito dessa geração pra mim, já o melhor da geração pra mim foi o Mario 64. É o que mantém a jogabilidade inovadora, é o que melhor envelheceu, na minha opinião, de todos os jogos dessa geração que eram 3D, com ideias tão fodas que são mantidas até hoje. Então, já que já adiantou pra mim. O Mario 64, ele foi, acho que ele foi um dos únicos jogos 3D da época que dava uma liberdade de movimento intensa. Você tem um mundo à sua frente, você poderia ir pra onde você quisesse. E os gráficos não eram tão toscos quanto o Final Fantasy VII. Verdade. Não, na verdade, os gráficos do Mario 64 eram considerados os melhores. Inclusive, se eu não me engano, ele ganhou 10 da maioria dos veículos de comunicação da época. Né? Ainda hoje é considerado um dos melhores jogos já criados, inclusive. A letra de cores dele pra época. Sim, e o Nintendo 64 também manteve outros clássicos que a gente fala até hoje, né? Tá aí o Legend of Zelda, né? Que até hoje todo mundo fala do Ocarina of Time como um dos melhores jogos já criados. Considerado um dos melhores jogos já criados. Exatamente. Então, quer dizer, nessa geração eu fui de Nintendo 64, não tive muita coisa pra jogar, é verdade. Mas eu nunca gostei muito das franquias da Sony, né? Então eu me lembro de ter jogado muito o primeiro Need for Speed na Sony, alguns jogos de luta que eu sempre gostei e nada mais. Eu comprei o PlayStation só pelo Tomb Raider e Mega Man. Foram só por causa do Tomb Raider e Mega Man. Eu era muito fã de Mega Man, cara. Eu tinha todos os X9 da vida, tinha tudo lá. Cara, eu jogava muito, cara. Muito mesmo. Nossa, bom, eu vivia na época num cambalaço danado. Então eu cheguei a ter o 64 e o PlayStation, né? E o 64 me marcou muito por esses dois jogos, o Mario 64. E o Legend of Zelda, que pra mim, até hoje, é um. Não, é foda. Atualmente, se eu tenho vontade de refazer minha coleção, entre o PS1 e o 64, eu compraria o 64. Sem pois dúvida. É, 64. Só por causa do Mario. E só por conta do Mario, sem brincadeira. Eu tenho. Eu ganhei o Nintendo 64, né? Então eu sou Master of Puppets, foda. Não, na verdade você tem que me falar o que você ofereceu, né? Que ninguém dá um 64 assim de nada. A não ser que você tenha dado 69 pra essa pessoa. Eita. Tipo, eu te dou 69 e você me dá um 64. Mas enfim, no Nintendo 64, esses dois jogos que eu falei, o Zelda e o Mario, foram jogos que me marcaram muito. No PlayStation, o jogo que mais me marcou foi a franquia Resident Evil, que na época era fodona, principalmente 3, que a gente passava horas jogando, a gente pegou detonado, era uma coisa muito intensa. Você falou de Resident Evil, o Thiago? Eu lembrei que tinha um jogo genéricozão foda que a gente jogava, que era o Parasite Evil. Parasite também era bom, era legal. Era uma merda foda, né? Tem o próprio Dino Crisis, que eu disse, que era da própria Capcom, mas era uma cópia descarada e mal feita do Resident Evil. Teve uma Lone Dark, que pra mim era melhor do que Resident Evil. Do Você acredita, Patrick, que eu já zerei Dino Crisis? Eu zerei o 2, um eu nunca zerei, não. Acho que era o 2 mesmo. O 2 era que tinha. Olha, vamos lá, hein? Link mental agora, liga o Wi-Fi. O 2 era o que tinha o tiranossauro, que era cego de um olho. Não, eu não lembro do. Eu não lembro do coisa do Radiovante. Eu lembro que tinha. No 2 é que tinha o Kevin do Backstreet Boys. Não, na verdade, o Nick todo loirinho, bonitão, e a menina de cabelo rosa. Enfim, uma coisa que eu acho que contribuiu muito para essa folga do PlayStation, principalmente aqui no Brasil, é a pirataria, né? Não só pro Brasil, pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro, né? Pode dizer, né? Cara, Brasil não tem jeito, velho. O console que mais vai vender aqui vai ser o mais prateado, não adianta. É. Agora o curioso é que era uma época tão zoada que quem tinha jogo. Eu nunca vi um jogo original de PlayStation 1 antes da era da internet. Antes da era da internet eu nunca vi. Não, e aí você tinha uma coisa no você chegava na locadora às vezes pra pegar um jogo, e as locadoras de Pernambuco aqui tinham lá os consoles, né? Tinham os PlayStations e tinha o Nintendo 64. E aí você tinha que escolher entre 10, no máximo 10 jogos de 64, e toda semana tinha pelo menos 10 jogos a mais. Justamente. De PlayStation. Então isso influenciou muito. Você chegava na coisa, o que eu vou jogar hoje? Você tinha lá uma lista com 50 jogos de PlayStation. Então isso influenciou. Eu não sei se vocês concordam. Mas eu troco esses 50 por um GoldenEye, cara. Por um Perfect Dark. Eu troco fácil, cara. Troco fácil. O que o PS1 tinha de variedade, o 64 tinha de qualidade, velho. Não é nem diversão, qualidade no geral. A Nintendo, por mais que. Não tô dizendo que o PS1 não tinha jogos fodas. Eu tive o PS1, joguei muito. Mas, no geral, a qualidade dos jogos da Nintendo, cara, não tem nem comparação. Quem nunca perdeu ali 4, 5 horas do dia jogando o GoldenEye, velho? Pois é, né? Eu não. Minha mãe só me deixava jogar durante as 2 horas. Boa mãe, boa e pelo mãe. Pelo menos você não... Pelo menos você não reprovou a quinta série que nem o Patrick. É verdade, é verdade. Agora, sejamos francos, saudosismo à parte, o controle do 64 era uma imbecilidade. Não, aquilo é uma bosta, velho. Aquilo é feito pra uma pessoa que tem 3 mãos. É. Não, velho, nem 3 mãos ficam maneiras ali, velho. Eu acho que a tentativa de inovar levou aquele controle à merda. Sabe que, na verdade, aquele controle ali, ele é pra dois tipos de pegada, né? Uma que você segura no centro do controle, né? Tem o botãozinho embaixo dele, né? Direcional e tal. É. E o outro você pega nas duas laterais, nas extremidades, né? Mas, cara, não funcionou. Não funcionou. Tem que contar o analógico descartável, né? Sim. Totalmente. Chegava na primeira vez que você enfrentava o Bowser no Mario 64, você estragava. Verdade. Tinha que girar aquele negócio todo, você quebrava. Não, o detalhe é o seguinte, que mesmo ele todo molengo, né, ele ainda respondia exatamente do mesmo jeito como se estivesse novo. Isso que era o mais incrível. É, mas que era uma merda de todos os modos. Aí, vai pra compensar, a Nintendo na outra geração trouxe o melhor controle de todos os tempos e foi do GameCube. Sério? Eu acho o GameCube um console tão. Sabe? Parece um primo retardado dos consoles de verdade. Cara, você disseram o melhor console que eu já tive. Ô, velho, o melhor. O melhor FPS que eu joguei na minha vida tá no GameCube. Com certeza. E não é um Metroid. FPS, é um FPA, né? É. Por quê? É, o FPA, First Person Adventure. Mas é mas tô falando do controle do GameCube, cara. O controle do GameCube, ele é pequeno. E o único defeito dele é que ele podia ser um pouco maior. Mas, cara, ele é perfeito, cara. E ele... A Nintendo pegou o projeto do 64 e você vê que ela trabalhou nele. E a perfeição, cara, é muito bom, velho. A gente tá falando de 32 Junto com a pirataria veio aqueles jogos reaproveitados, né? Que a galera começou a fazer. Aí você, por exemplo, pegava um jogo. Pegava o Wing Eleven na época e Wing Eleven tinha 200 atualizações de um único jogo. A gente tinha visto isso no Ronaldinho Soccer 97. Nossa. Que era basicamente isso, né? Eles pegaram o jogo e fizeram a adaptação totalmente. Aqui tinha um famoso Bombinha Pet. Bomba Pet. Existe até hoje, não faleceu ainda não. É. Nego tá de parabéns, né, velho? As dimensões aí. De onde tira essas porras, né? Mas aí, se a gente for não, falar... Não, aqui, não. Pera aí, deixa eu contar. Agora, nada vai superar o dia que eu fui no shopping popular aqui da cidade e tinha o GTA San Andreas com skins de Naruto. Tá porra! Você já imaginou... Já imaginou o CJ de Naruto? Cara, bizarro. Não, uma vez eu lembro, até hoje, velho, eu tava passando no, na feirinha que tinha aqui daqui onde eu moro, e aí tava lá, GTA Rio de Janeiro. What? Mas aí ainda funciona, né, bicho? Porra, velho. Tem GTA com modo Dragon Ball, tem GTA com modo Homem-Aranha, Homem de Ferro. Cara, tem GTA San Andreas e tudo no mundo. É, tem De Volta pro Futuro, GTA... Sempre... É um GTA sendo espetacular nico por aí. Nessa época do PlayStation não manjava tanto de inglês. Então os jogos, pelo menos na primeira vez que eu tive console, eu não pude aproveitar todos os jogos. Aí eu inventei de comprar um Silent Hill legendado em português, só que não tinha legenda. O jogo Como inteiro. Assim? Não, o cara fez uma cagada no CD, é que não tinha root de tela, você não tinha. Você clicava o pause, você não via nada, texto nenhum. Eu tentei jogar ele umas 2 horas sem nenhum texto, cara. Sem nenhum negócio na tela, sem nada. Nossa! É muito bizarro. Peraí, você comprou o Silent Hill com legendas em português e a porcaria não tinha legenda nenhuma? Nenhuma. Cara, porcaria. Na capa do CD devia estar escrito assim, Silent Hill legendado. Atrás devia estar escrito, NOT! Foi muito bizarro. Mas o pior fui eu, que todo mundo falando de Final Fantasy VII, beleza, vou comprar a porra em japonês. Nossa. Aí, dar duas um, cara. Ou você era muito burro, ou você era muito azarado. Eu acho que as duas opções se encaixam perfeitamente. A gente tava comentando mais cedo que nessa briga a Sony liderou com folga financeiramente. O Patrick colocou em xeque a questão da diversão, da qualidade da Nintendo. Levando esses aspectos em consideração, a opinião de vocês, quem levava melhor, a Nintendo ou a Sony? Eu acho que a Sony. A Sony levava a melhor, falando de uma maneira imparcial, né? Porque, querendo ou não, ela acabava tendo mais visibilidade, né? E a gente não pode negar, tem muitos jogos divertidos no PlayStation. Muito, cara. E então... Yu-Gi-Oh! É o melhor jogo da humanidade. Eu joguei muito, mas o Yu-Gi-Oh! Me decepcionava porque cada versão eram as regras diferentes. Isso me matava de ódio. Por isso que eu gostava desse, que não tinha regra nenhuma, era moda caralha. Você só descer criatura e bater nos outros. Oi, Nick. Pode falar. O hardware do PlayStation também era bem melhor. O controle era melhor do que muitos da época. E o. Não, melhor do que o Saturno não era, não. O disco do PlayStation tinha muito mais capacidade de armazenamento. O jogo ele podia ser bem mais. Ele podia ter bem mais espaço, ele podia ser bem melhor. Enquanto no Nintendo 64 tinha um lance de expansão. Fita de expansão, chip de expansão, que dava mais memória e melhorava os gráficos. O PlayStation já tinha tudo incluso. Mas mesmo sem esse chip de expansão, os gráficos do Nintendo 64 eram bem melhores, cara. Bem melhores. Só do fato dos Nets. Ser 64 bits, não 32. Já né? Começa por aí, né? Você falou do leitor aí, Nick. Eu lembrei que na época tinha parado de quando o Play começava a esquentar demais, né? E aí começava a danificar o leitor do CD. Aí a gente começava. E tem as etapas, né? Primeiro o Play começava de boa, normal. E aí depois ele só rodava com a tampa aberta pra não esquentar. E aí depois ele só rodava de ponta cabeça com a tampa aberta. Era assim mesmo, era assim mesmo. Isso quando você não colocava o CD do jogo no congelador, que pra um CD vir geladinho e demorar mais pra esquentar. Caraca, essa técnica eu nunca utilizei, não. É, essa é a parte. Eu ficava de lado, de ponta cabeça, às vezes de ponta cabeça com o ventilador virado pra ele. Mas isso foi só na primeira geração, no PS1, eles já corrigiram essa cagada. É, mas eu tinha era monolito branco. É... Eu tive um monolito por um período, aí depois eu peguei o PSN e me arrependo de ter vendido. Jogar Mega Man hoje seria interessante. Eu jogava muito Mega Man X5, você falou de Mega Man, lembra? Eu joguei do X5, X4, que era o melhor, na minha opinião, X5. Era, pra mim era o mais difícil, X6, e no PS1 teve até o X7, né? Ah, X7. Foi muito bom. Agora, caras, na minha segunda vez que eu tive o PS1, eu já manjava um pouquinho dos inglês. Cara, jogar Metal Gear foi uma coisa que... Puta que pariu. Foi a primeira vez que eu vi num videogame, claramente, uma piadinha envolvendo sexo. E a primeira vez eu... Caralho, como assim os caras colocaram isso num videogame? Da hora que o Snake tá lá invadindo a prisão, né? E tem a Meryl presa de um lado e o presidente lá da DARPA... Tava preso de um outro, né? Aí a Meryl consegue fugir do nada, assim. Aí a Snake, poxa, como é que você conseguiu fugir? Da onde você. Onde você guardou esse cartão de. Que era o cartão de abrir as portas, né? Ela vem e fala: nós mulheres temos mais buracos que os homens. Eu. Caralho, como assim? Não, como assim? É isso mesmo? Caralho, velho. Foi muito foda. Metal Gear foi uma experiência épica. E justamente pra falar com a Mary, uma outra experiência foda, que o Metal Gear foi, pra mim, foi o primeiro jogo, eu não sei se teve outro, mas foi o primeiro jogo que começou a brincar com o universo fora do videogame, cara. Quando o Psycho Mantis começou a ler meu memory card lá, começou, você gosta de Castlevania, hã? Vejo que joga muito Winning Eleven. Eu, caraca, como é que ele sabe? Tipo assim... foi muito bizarro, e não tinha fórum, não tinha nada, foi muito bizarro, cara, assim, eu ter essa experiência de ver isso acontecendo. E uma das coisas assim, mais fodas que eu sofri pra descobrir foi do controle. O controle foi foda também, mas ter o código. O código do rádio da Meryl, cara. Eu Sim. dei sorte que o Tabajara que eu comprei, ele tinha frente e verso, mas cara... Eu fiquei naquela parte umas 3 semanas sem saber o que fazer, velho. Tem uma galera também que na hora do controle pira, filho. Não... Pira? Você pira demais, o controle mexendo pra um lado e pro outro. Me deu. Eu brochei no GameCube que eu. Nó, tá chegando a hora do Psycho Mantis brincar com o controle. E no GameCube não rola. Olha. Tá vendo? Quando eu chamo o GameCube de primo retardado, o nego reclama. Eu. É não, só porque o sistema de vibração é diferente, pô. Uh-huh. Fala assim, tá, pô. Fogãozinho, não, pô. Parece um fogãozinho mesmo, velho. É pior que parece, 4 bocas. Mas assim, por mais que eu diga que o Mario 64 foi o melhor jogo da geração, eu acho que o Metal Gear foi o jogo que mais me impactou. Assim, eu joguei ele já no início da geração PS2, na segunda vez que eu tive o PS1, mas como eu manjava um pouquinho do inglês, eu, puta que pariu, foi aí que a franquia me conquistou, viu, cara? E aí a gente descobriu por que o Patrick Murta hoje em dia é homossexual, né? Ah, justamente, né? Até, justamente, isso mesmo. E você, Nick, como foi, assim, o que você acha? Quem que levava a melhor realmente, na sua opinião? Cara, a Sony ela levava a melhor, tanto pelo hardware mais desenvolvido dela, inovador pra época, como pelo... Ela tinha mais visibilidade, com certeza. Ela é bem mais famosa, estava bem mais famosa, estava no auge. Estava começando a ter peso e estava realmente colocando concorrentes para trás. Tem muitos jogos divertidos. Mas eu acho que de qualidade, assim, qualidade, a Nintendo ela estava melhor. Agora deixa eu perguntar um negócio aqui rapidinho, gente, para a gente terminar esse programa de hoje. Todo mundo lembra o preço dos CDs, os DVDs na época, não lembra? Os originais de filme, de CD de música mesmo, dos artistas. Meu primeiro CD que eu comprei foi da Gallery Mix, paguei R$19 em 98. Em 98. É DVD de filme, você lembra mais ou menos? Não. Ah, devia era... girar em torno de R$50, mais ou menos. Isso. Vocês acham que se não fosse a pirataria, o PlayStation tinha se propagado tanto quanto ele se propagou? Sim, sem medo de errar. Ele trouxe algo totalmente novo, trouxe uma variedade enorme e, claro, a pirataria ajudou ele. Mas se fosse só a pirataria, ele seria sucesso só no Brasil. Ele foi febre no mundo inteiro, inclusive em países onde a pirataria é mínima. Então, eu digo sem medo de errar, apesar da Nintendo, na minha opinião, no geral, fez um trabalho melhor, mesmo se não fosse pirataria, a história não seria diferente. Ele realmente revolucionou, foi a partir do PlayStation que passou a ter os jogos realmente adultos para videogame. Isso é muito bom, isso mudou a indústria. Caras que realmente viam aquilo como uma nova forma de contar história, como não Sim. apenas uma diversãozinha para criança. Sim. Então, com pirataria, sem pirataria. Eu acho que a pirataria foi o maior impulso, mas com certeza, mesmo se não tivesse, o PlayStation dominou essa geração, não teve como não. Verdade. Terno? Sim. Considerações finais, meu amigo? Cara, eu acho assim, que foi uma época que teve uma geração assim, muito morna. Não, a gente não viu brigas muito intensas como na geração anterior. Eu acho que tudo passou muito rápido. Eu aproveitei o que eu tive para aproveitar. Para falar a verdade, eu acho que eu passei a geração inteira jogando meia dúzia de jogos. Né, o Mario Kart tomou muito do meu tempo, né, nessa época. E o restante eu acabei jogando no PC mesmo. No geral, é uma geração que não me agregou em nada, a verdade foi essa. Olha aí. Considerações finais, meu amigo Malovani. É. Sega Saturn foi uma merda. Olha, eu digo isso porque eu tive, eu sei do que eu tô falando, cara. Mais vale um motor de barco do que o Sega Saturn. Caramba, ele é tão bonito, cara. Considerações finais, meu amigo Sir Patrick. Cara, o Sterno falou que essa geração foi... Qual foi o termo que você usou aí, Sterno? Morna. Caraca, velho, foi uma das gerações que eu mais joguei. Eu acho que eu joguei muita coisa no PS1, cara. O único problema é que é a geração dos jogos que pior envelheceram. Eu acho que 80% dos jogos que eu joguei de trás pra frente, de frente pra trás, horas e horas jogando. Eu acho que hoje, principalmente PS1, só os jogos 2D, tipo Castlevania, Mega Man e outros, eu acho que eu jogaria bem. O restante não desce muito bem hoje, não. Mas foi uma boa geração. Por causa dela, nós vemos o que vemos hoje. Começo de tecnologia é sempre assim, velho. Envelhece rápido. Não tem jeito, concordo. Considerações finais, meu amigo Espetacular Nick. É exatamente isso que os caras falaram. Assim, o jogo eu não achei que foi uma geração morna, eu achei que foi uma geração intensa, na verdade. Eu também. Porque eu nunca havia visto tanta gente viciada em videogame como eu vi nessa geração. Foi onde isso começou. Onde a galera ia pra locadora, ia amontoar não sei quantas pessoas em volta da televisão. Foi um vício, foi uma febre. E isso começou principalmente nessa época. Existia, mas não tão intenso. Mas de fato, os jogos envelheceram muito pior do que nas outras. Hoje eu jogo bem melhor um Super Mario Bros. Do que um Super Mario Bros. Um Stargate. Do que Kamen Rider Agito ou Silent Hill do Play 1. Isso é verdade. É. Envelheceu muito mal. Mas eu acho que foi uma geração boa, inovadora, fez uma revolução. E eu acho que foi uma época intensa e que ajudou a firmar essa indústria aqui no nosso país. Uhum. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que ela foi uma geração morna quando você fala no sentido de briga, porque a Sony reinou absoluta, sim, e ela reinou folgas. Então realmente não teve aquela coisa pau a pau, né, entre as produtoras. Eu acho assim, que como a gente saiu de uma de 16 bits, que era tudo muito intenso, entendeu? E os jogos, eles... Porque tinha pra Mega Drive e não tinha pra Super Nintendo, entendeu? Então, cara, tinha essa competição o tempo todo. Né? Já nessa época, não. A gente começou a ver alguns personagens que estavam tanto em um videogame quanto em outro. Uhum. Né? Claro que numa escala bem menor do que o que a gente tem hoje. Né? Então, por causa disso mesmo que eu digo que a gente não viveu uma guerra muito forte, né? Mas foi uma geração que, em alguns casos, marcou até mais do que a 16-bits. Por exemplo, o Legend of Zelda é um jogo que recentemente eu joguei para emulador. Mario 64 é um jogo que quase sempre está rodando no meu computador. Entendeu? Então eu acho que foi uma geração, e ela é extremamente importante, ela, principalmente porque a gente vê hoje, a partir dela que a corrida na indústria, pelo menos pra mim, começou de uma forma um pouco mais séria realmente. Jogos com histórias mais elaboradas, você vê o Metal Gear, ficou extremamente popular na época, a própria franquia Resident Evil, que ela vem até hoje daquela pré-história que tinha lá no PlayStation 1, entendeu? Então, pra mim foi muito importante, me marcou bastante. Foi uma geração muito boa. E muita coisa dela influenciou na geração seguinte, né? Então, ela tem sim seu lugar. Bom, meu amigo espetacular Nick, deixe-nos o seu jabá, meu querido, da onde tu és, como entrar em contato contigo. Pra vocês me adicionarem lá no Facebook, procurem espetacular Nick, vocês vão achar. E o jabá é www.darkshift.com. Vão lá, a gente fala sobre HQ, cinema, principalmente. Tem um cara lá que manja muito de coisas orientais, ele geralmente posta. Mas, e a gente... geralmente, a gente raramente tem um podcast, mas é isso. A gente costuma escrever sobre isso, cinema e quadrinhos. Esse é o nosso ponto principal. Então, dê uma visitada lá. Nick, teu site é tão espetacular quanto você? Não. Ele é um pouco, como eu posso dizer, cara, ele já foi muito visitado, mas hoje em dia tá na decadência só. Então, me ajuda. Você conhece Homem-Aranha? Você é fã de Homem-Aranha? Cara, eu sou, costumavam dizer que eu sou a maior putinha aracnídeo do Brasil. Mas lá faz sentido, né? Agora tudo fez sentido. Meu amigo Patrick Murto, como faz para o ouvinte nos encontrar nas redes sociais? Sim, ele pode optar pelo Facebook, acessando facebook.com/mexidãorocks, sem o acento, ou então no Twitter, twitter.com/mexidãorocks, ou diretamente, @mexidãorocks. Olha aí, se quiser entrar em contato conosco através do site, meu amigo Malovani, você pode entrar no site lá, que tem um cantinho pra você preencher o formulário e mandar e-mail. Ou você pode falar com a gente pelo Facebook. Lá é só procurar Mexidão Rocks, se você acha. E pode mandar e-mail também. O Patrick falou e-mail? Eu não ouvi. Não, e-mail não. Não, pode, então pode mandar e-mail também. Todo mundo espera que você mande e-mail. Manda e-mail, a gente adora, a gente responde todos os e-mails. É a festa do e-mail nessa casa. Chama mexidãorocks@gmail.com. Olha aí, se quiser falar com meu amigo externo, como que faz, externo? Eu tô lá no Facebook e no Twitter, @externo, e no Facebook, externo. Se quiser falar com meu amigo Patrick... Ah, falar comigo? Ah, você pode me ligar, cara. Ou então, @PatrickMurto no Twitter. Maravilha. Se quiser falar com meu amigo Malovani... @Malovani ou pesquisa Malovani lá no Facebook. Só lembrando que Malovani, a última letra é Y, tá, cozinheiro? Olha aí. Quem quiser falar comigo, arroba Thiago Fernandes no Twitter ou Facebook Thiago Fernandes. Lá você vai conseguir conversar com a gente, mandar sugestão de pauta. É, a gente está gostando muito da interação no Facebook. De vez em quando o Cruzeiro está dando uma escorregadinha. Mas faz parte, né? O Cruzeiro só escorrega, só, filho. Só escorrega, né? Só. Enfim, meus amigos, eu queria agradecer a presença aqui do espetacular Nick. É... Valeu, Nick, cara. Gente. Precisando aí, estamos aqui. Pois é, cara. As portas aqui estarão sempre abertas. E a linguiça sempre na mesa. É isso aí. O caso dele é berinjela, né? É berinjela. É berinjela. É legal, né? Essas pessoas assim que dão a abertura, né, pra gente. Tomou um counter aí, fi. Excelente. Foi super efetivo, hein? Não, mas obrigado aí, cara. Se quiser participar, dá um toque, manda sugestão de foto pra gente também, uma coisa que você acha. Pode falar, a gente convida, a gente conversa aqui. A ideia do Mexidão é trocar uma ideia aberta com a galera, né? Sim. Então eu vou trocar uma ideia com vocês, porque na verdade eu não conhecia ainda. Eu escutava falar, mas eu não costumava visitar. Mas agora costumarei. Costumarei, me inventei essa palavra agora. Acostumarei, a gente vai mandar, colocar isso no Mexidão Books. Mas esquenta não, nem eu escuto podcast Mexidão Rock, cara. Então. Aí, tá... Patrick? Não, você, eu tenho certeza que você não escuta, Patrick. Você nem precisa dizer isso, cara. Você não. Mas enfim, gente, obrigado. Meios não faltam. Escreva-nos, comente-nos. Patrocine-nos. Olha aí. Gente, até mais. Obrigadão aí. Beijo na bunda, até mais. Ô, Externo, você é designer, né? Eu já... Sou, cara. Sou fudido da vida. Já? Trabalho de fudido, bicho. Ô, Nick, você sabe que você tá participando do Mexidão com Rocks, né? Não sabia. Você tá participando do Mexidão Cast. Pois isso é ótimo, então. O nível dos convidados tá cada vez melhor, cara. Não, e ele não é o primeiro, né, Externo? Não é o primeiro, não. Pois é. Não é o primeiro. Isso acontece sempre. O nosso podcast é tão relevante que a pessoa nem sabe o que é. Não, é porque a gente tava lá no HQ Fan, todo mundo trocando link e tal, é difícil diferenciar de quem, sabe? Que blog é. A merda. O cara vem pra cá achando que tá gravando com um Jovem Nerd e aí... Não, eu negaria um convite do Jovem Nerd, eu não gravaria. Mas veja bem, Patrick, eu nunca deixei que o fracasso me subisse a cabeça, Patrick. Acabou.